Essa sequência de bucetada, ela falou que me arrebentar. Só por causa disso ensinei meu pau lutar. O meu pau não luta boxe, nem muita nem capoeira. Meu prazer, meu pau não luta boxe, nem muita nem capoeira. Cara, surpreso dele quando ele escuta um funk quando começa o cast. Fala galera, estamos começando aqui mais um LocomoCast ao vivo. E hoje aqui na mesa estou eu, Rafael Tanicho, Pedro Tanicho. Estamos aqui com o Outcast. Estamos aqui com o Suede. Como é o Aminasan? E vocês estão falando baixo. Vocês estão falando baixo, caralho. Mas tudo bem. Fala um pouquinho mais alto do que vocês estão falando. Antes, a gente tem alguns recados pra passar. Primeiro vamos falar dos nossos parceiros. Esse é um podcast. Ah, não, a gente não precisa pedir desculpa nesse podcast. Não, esse é de boa, esse é tranquilo. Então vamos lá, falar dos nossos parceiros, que afinal na vida ninguém é nada sem amigos, não vou enrolar nesse. Que são os caras do Estalagem Nerd. Eu esqueço que esse não tem, né? Eu dou umas pausadas pra bocejar. Eu esqueço que esse não tem edição, mas vamos lá. Estalagem Nerd, se você quer um conteúdo nerd bem bacana. Eles, tipo, saem os filmes, eles já fazem sobre os filmes, isso é bem bacana. Acho que nem o Jovem Nerd faz assim quando sai o filme mesmo. Só quando é muito blockbuster. Exatamente. E o pessoal do MesaCast. Fala sobre o MesaCast, Pedro. O MesaCast, podcast sobre board games, tabletop games, card games, o que você quiser. É só entrar lá e ver os podcasts dos meninos, porque é bom. E provavelmente, se você quer saber sobre um jogo, eles já falaram ou vão falar, então é só ficar ligado nos caras. Exatamente, exatamente. E também temos o nosso PicPay. Temos. Como funciona o PicPay, gente? Joga dinheiro pra gente, é nóis. Vai, Sué? Ah, tá, sou eu agora. É. Desculpa, PicPay, pessoal, é um aplicativo muito legal que permite que você faça transações monetárias por vários... Ele tá dançando aqui. Por vários outras formas de pagamento, direto em bancos, boletos, transferências e tudo mais. E claro, pra jogar dinheiro na nossa cara, porque nós precisamos de dinheiro para trazer mais conteúdo, mais coisa legal pra vocês. É assim, normalmente pelo PicPay você vai pagar alguém, você vai transferir um dinheiro pro seu amigo. Pra gente você vai fazer make it rain enquanto a gente tá tirando a roupa num pole dance. Exatamente. Exatamente. Então manda uma grana pra gente. A gente precisa pra comprar mais microfones, pra mais pessoas participarem. E lógico, né? Porra. Pra gente, né, manter as coisas nos eixos. Precisamos mudar os cabos, precisamos comprar cabos novos. Exato, pra manter os vagões nos trilhos, certo? Isso. Também temos o nosso grupo do WhatsApp que a gente não fala faz alguns episódios. É, clica na postagem do cast aí que você vai ter um endereço eletrônico pra clicar e entrar no grupo do WhatsApp. Vai lá que só tem gente da hora. Exatamente. Isso. E lembrando que algumas pessoas mandaram pra gente os seus pequenos prazeres. E hoje nós vamos falar sobre os pequenos prazeres nossos e finalizar com os delas. Então, se você quiser fazer parte, de repente, de uma paradinha assim, se você quiser aparecer, entre aspas, num podcast, manda aí, porra, faz parte do nosso grupo do WhatsApp, beleza? Vamos falar sobre cachorros. Cachorro? Eu não sou cachorrodão. Não. O nosso amigo Together. Chuchu. Together está lá em... Como chama? Tailândia. Koh Samui. Koh Samui. Que é a ilha onde ele está. E lá tem muitos cachorros de rua, tem muita, né? Tipo, ele tá tomando conta de alguns cachorros que ficam na frente da casa dele. Às vezes ele dá comida pra cachorros que vão, que aparecem em loja de conveniência e tal. Os cachorros vão lá comprar coisa, mas eles não têm dinheiro. É, claro. E o Suede, o Together lançou... Não, o Suede não, mesmo, né? É. O Suede que é a morte de todos os cachorros. Não, mas o Together lançou um projeto muito legal que pode, você que ajudar, pode correr o risco de ganhar uma viagem para a Tailândia. Uou! Como funciona essa parada? Você vai doar a partir de R$30 e vai ter a chance de conhecer a Tailândia. O que eles estão precisando? Como vai ser usado esse dinheiro? Com comida, né? A ração para cães e gatos, para alimentar inúmeros animais nas ruas de Koh Samui. Medicamentos, principalmente para o tratamento contra pulgas e carrapatos. Tratamento clínico em alguns animais, os que têm casos mais sérios, é preciso tratamento clínico. Olha que beleza. E castração, né? Porque como já tem muitos animais na rua, eles não querem, né? Que aumenta tenha... o número. Exatamente. De... Sim. Televisão ajuda. TV em casa. A campanha é Doe e Conheça a Tailândia. Um dos doadores terá a chance de ficar um mês em Koh Samui, na Tailândia. 30% após o pagamento de taxas das doações vão ser revertidas a um dos doadores que será o sorteado. Os prêmios a serem liberados serão o seguinte, ó, só pra deixar claro. Vai ser 30% do valor doado, 30% ele vai separar pra essa parada. E conforme for, tipo, ah, conseguiu dinheiro pra passagem, ele vai liberar no site que já conseguiu a passagem. É, se você entrar no site agora, você vai ver que essas opções que envolvem o dinheiro da doação estão riscadas. Exatamente. Ele vai tirar esse risquinho conforme for conseguindo, certo? Então, primeiro, uma passagem aérea mais transfer para Koh Samui. O que é transfer? Não é o negócio que faz na caneca. Não! É, tipo, você chegou de repente... Provavelmente você vai chegar no aeroporto de Bangkok. Bangkok. É bang muito coque lá. Você vai chegar no aeroporto de Bangkok e, porra, você vai ter que ir até Koh Samui, né? Então você vai ter essa viagem até lá. O traslado, né? Hospedagem por um mês. Aluguel de uma moto. Ou seja, o mês inteiro você vai ter uma moto pra você andar lá. Ô, louco. 4 sessões de Thai Foot Oil Massage. Isso interessante, é... interessante. Não, mas não... Só que o Suede, não é prostituição isso, é massagem de verdade. Eu sei, é da sabe hora. Sabe o que você sabe? É, no, é da no hora, Brasil, a massagem é da hora. É, no Brasil a massagem tailandesa é o happy ending, né? Mas lá a massagem tailandesa, toda massagem é tailandesa. Sim, sim. Então, né? Quinto, aulas de Muay Thai. Um mês de aulas de Muay Thai na terra do Muay Thai, que é a Tailândia. Seis, Trip Park Koh Tao. Eu não... Desculpa, gente. Eu não sei o nome, né? Eu não sei falar tailandês, mas tudo bem. 2 dias de hotel incluído. Trip para... Ah, Trip para Koh Tao. É, claro, porque tá muito bem escrito, né, Together? É, Together, tem umas, né, alteraçõezinhas aí. Mas uma viagem para Koh Tao com 2 dias de hotel incluído. E o sétimo lugar, 10 mil baht. Baht. Eu não sei o nome desse dinheiro. Baht. Que é a moeda tailandesa. Eu não sei quanto vale. Mas lá deve dar pra manter o mês. Se não me engano, é 10 pra 1, então são uns mil reais. Sim, caso a arrecadação não atinja o valor do primeiro prêmio, o ganhador receberá o valor acumulado em dinheiro. Mas que eu acho? Pô, você não atingiu o valor do prêmio? Doa esse dinheiro. É, que se foda, sabe? Koh Samui, eles têm muito bicho jogado na rua lá e é foda, porque não só, por exemplo, o Suede que detesta animal até a morte sim, dele. Gente. Não só pra questão de você colocar os animais em um lugar mais certinho pra eles e tal, mas também é uma questão de saúde pública. Sim. Então, se você dá uma controlada, pelo menos nas doenças dos animais, você coloca eles bem tratados, você tá evitando que a população de lá pegue doenças, assim, provenientes deles. Exatamente. Então, você tá ajudando os animais e, consequentemente, ajudando, né... A população. Detalhe, Koh Samui, alguns meses atrás, teve um puta incêndio. Teve. E, tipo... Bombeiros não conseguiam chegar lá, olha que beleza. É, igual o Together falou, inclusive, eu acho que no cast, que lá é um lugar paradisíaco, são várias praias. Sim. E tudo mais. Só que, basicamente, pelo que ele falou, até as ambulâncias lá são motos, que não passa carro na rua de tão estreito que é. Exato. Então, tipo, os bombeiros não conseguiam chegar e o que aconteceu? A população se ajudou. Então, tipo, porra, aqui no Brasil nunca iria acontecer algo assim, tá ligado? Então, vamos ajudar a população de Koh Samui ajudando os animais, certo? Faça sua doação agora mesmo. A partir de 30 reais, você vai ter a chance de ir pra Tailândia. É, você pode doar quanto quiser, né? É, exatamente. É, a partir de 30. Ah, é a partir de 30. É a partir de 30. Só que, tem um detalhe aí, né, que é a partir de 30, mas você já, pô, ganhar a oportunidade de ir pra Tailândia é em PagSeguro e... PayPal. PicPay. Isso. Não? PicPay não, infelizmente. Petsamui.org. A gente vai criar um bannerzinho e vai estar lá no nosso site semana que vem, ok? Essa promoção vai durar 5 meses, então vocês vão ouvir a gente falando mais vezes disso daí, beleza? 30 reais, ajudar os animais, ir pra Tailândia por um mês, curtir pra porra, ok? Pense nos ladyboys. Exatamente, quem não quer comer um traveco? Exato, então, não. Traveco não, ladyboy. Mulheres com pepis. Ladyboy é mais classe. Mulheres com pepis. Fechou. Afinal, tipo... É um dos pequenos prazeres da vida? É, tipo isso. Mas vamos lá, só mais uma coisa antes. Estamos sem e-mails para ler. Então envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita o Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, eu esqueço. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí, pequenos prazeres. Pequenos prazeres. O que são pequenos prazeres? São coisas assim, tipo, um sexo bem feito é um puta prazer. Agora, pequenos prazeres é aquela coisinha à toa que você faz, que o nego olha pra tua cara e pensa, pô, você gosta de fazer isso? Sério mesmo? Exatamente. Então é aquele negócio que, pros outros, né? Mas pra você é um tesão. É como se fosse um orgasmo naquele momento, sabe? Então, vamos lá. Suede, começa com um pequeno prazer seu. Eu vou começar com um combo aí de duas coisas. Combo Breaker. Combo Breaker. Não é Combo Breaker. Combo Breaker. Combo Ranger. Combo Breaker é quando você quebra um combo. Então, ah, tá, verdade, disfarça. É verdade. Ué, eu lembro disso do Mortal Kombat. Não, mas é do Killer Instinct. É do Killer Instinct? Tem no Mortal Kombat também. Não, não tem. Novo, mas não? vai lá. Outcast, por favor, fale mais alto. Ah, tá, desculpa. Eu acho que isso é bem comum, muitas pessoas devem ter isso, que é aquela coisa de você passar o dia inteiro trabalhando, não esse é o prazer, né? Mas depois de um dia inteiro cansativo de trabalho, você chegar em casa, primeiro, tirar o sapato. Isso é maravilhoso. Pisar no chão gelado. Sapato é foda. Esses dias eu fiz um aniversário de 15 anos e eu tava usando um sapato social, que é um bagulho que eu detesto. Você chegou em casa e tirou aquela bosta, parece que você tá em outro mundo, você foi transportado pra outra dimensão. Sim, dimensão de prazer e deguste e deleite da vida. Tem que tirar a meia também. Sim, tirar a meia também. Só que só quando você já tira o sapato, já dá aquele... O que é isso? O vizinho tá tocando um som aqui, gente. Espero que vocês não se incomodem. Talvez vocês nem vão escutar, mas tudo bem, vai lá. É. E assim, nesse mesmo dia, você tirou o sapato e tem uma cerveja geladinha na geladeira. Sim. Aquela primeira cerveja gelada... Depois de um dia de trabalho. Sim. Foda. Eu não diria nem depois do dia de trabalho, mas quando tá quente pra caralho, você tá cansado, você pega assim uma cerveja, não precisa encher o cu de cerveja. Uma. A primeira e única cerveja que você toma depois, mas aquela cerveja que não é aquele mijo de égua, sabe? É uma cerveja razoável, sei pra lá, mais. Pega uma Erdinger de trigo. Não, nem precisa ser isso. Porra, mas ia ser um tesão. Seria foda pra caralho, mas eu falo até de uma Heineken, até de uma coisinha bem sem vergonha, sabe? Que é da hora demais. Vocês já beberam aquela Imperial? Império. Não. Não é Imperial, é Imperial. Não, e eu tô vendo Imperial. Muito... É uma branca. É. Eu tomei, é boa. É boa? É boa. Eu tô ouvindo muito falar de uma tal de Eco Beer. Não experimentei. Ó, só falando pros participantes, falem mais perto do microfone pra tentar, né, isolar essa porra de som desse vizinho. Isso não é um pequeno prazer, isso é um pequeno ódio que a gente convive de vez em quando. Pequeno? É um puta ódio. Tá bom. Mas essa Eco Beer é uma lata esquisita, sei lá, parece que é... Parece... Aí, detalhe, a Eco Beer não é uma lata impressa, parece que é um plástico não, na é, lata. Pior que é, agora eu sei, teve um bar de um conhecido meu que fechou uma parceria com esse povo e todo mundo fala que é uma merda. Eu não tomei, mas todo mundo que toma fala que não é muito legal, não. Como que uma cerveja seria ecologicamente correta, porra? Sei lá. Vai saber. Enfim, Outcast. Eu. Cara, uma coisa que eu gosto pra caramba, meu. Fala pertinho, bem pertinho assim. Uma coisa que eu gosto pra caramba é sentar no sofazinho que eu tenho no meu quarto, ligar a TV e ficar jogando, cara. Bastante, sabe? Videogame. Eu gosto. Videogame é muito foda, né? Porque te tira daquela realidade. É a mesma coisa que a cerveja. A cerveja é uma quebra de realidade depois de um dia muito fodido. Uhum. Que você entra numa zona de prazer. O videogame é isso com a sua realidade. Sua vida é meio bosta, você vai lá e entra num mundo de fantasia do videogame. Exato. Você pega, senta na poltrona, pega uns snacks, alguma coisa pra beber e fica jogando, cara. Melhor coisa. Eu tô tendo muito tempo pra isso, mas eu não tô tendo condição física. Não, você falou dos snacks. Sabe um pequeno prazer, puxando ali, depois o Pedro fala. Puxando aí do que você disse, um pequeno prazer. Quando você compra aquele saco gigante de fandangos e você enche a mão de uma forma lazarenta. Nossa, e enfia na cara. Nossa, é eu sensacional, nunca fiz isso. É um tesão, muito cara. Bom. É muito bom. Você fica... Isso é coisa de arrombado, nunca fiz. Você enfia na cara assim, você enfia na boca, mas acaba indo pra sua cara e tal. Eu faço isso com pipoca. Pipoca é da hora. Sim, pipoca encher a mão também é da hora. É, aí você fica com aquela mão tudo fodida e com a boca tudo rançosa no final. É bom demais. Bom. Nossa, é bom. Eu como de colher pra não fazer isso. Esse é o seu pequeno prazer. Pequeno prazer. Meu pequeno prazer é tipo andar tomando cu. Vai, Pedro, depois eu falo. Meu pequeno prazer, eu acho que eu sou o único que tem aqui nessa mesa. Eu tenho quase certeza que é uma coisa muito imbecil que já olharam pra minha cara e falaram: nossa, cara, como que você gosta de fazer isso? Que é colocar sleeve nas minhas cartas de Magic. Ah, mano, mas é uma terapia. Eu acho chato, não, eu acho chato. Porra, ainda mais jogando Commander, que eu jogo bastante, que é um deck de 100 cartas. Então, eu compro um pacote de 100 sleeves e vou colocando um por um lá. É tão gostoso. Nossa, eu acho tão irritante. Eu acho da hora, velho. É um sleeve bom, desde que seja não, um sleeve bom. Sleeve bom, sleeve... Eu tô, sacolé, tô falando de um Ultra Pro Eclipse, de um Dragon Shield, sacolé de cué rola. Não, o sacolé é irritante. Falando nisso, esqueci de trazer os seus. Ah, de porque boa. É até difícil abrir pra colocar a carta é, dentro. É, às né? vezes ele caralho. Vem grudado na ponta. É, mas... dependendo com quem tá, vem grudado, né? É, mas colocar sleeve é um bagulho tão da hora, assim. Depois que você coloca, você ajeita o seu deckzinho ai. E fica lá daquele jeito, assim, de sleeve novo, que ele desliza, sim. parecendo que você assopra as cartas, elas saem voando, sabe? Aí você fica embaralhando à toa, né? Porque é. Tá tudo lisinho. Aí depois de 20 vezes você embaralha, fica uma merda de novo. Exato. Ah. O cara tá tendo orgasmo. Assim. É muito da hora, eu gosto pra caralho. Cara, um pequeno prazer. Você comprou um jogo de tabuleiro novo. Sei lá, porra, tipo a primeira vez que eu joguei Zombicide, daí eu falei, porra, eu vou comprar isso daí. Caralho, cara, eu tô caprichando, né? Mas tudo bem. O som aqui do vizinho tá alto. Tipo, quando você abre a caixa do jogo... Pela primeira vez que a caixa vem apertada, assim, sabe? Nossa, tipo o produto da Apple. Ah, beleza. Tipo, porra, abrir produto da Apple é o maior tesão do universo. E sabe o que é legal? Que agora a Apple, pra variar, se torna um padrão de mercado. Tudo tá vindo nesse padrão Apple. Então todas sim. as embalagens são aquelas que abrem devagarinho, sabe? Nossa, é muito sensacional. E tem gente que fala, ah, mas isso não faz diferença. Tanto faz diferença que todo mundo tá fazendo, né? É, pois é. Não, meu celular é o LG G6. Eu comprei ele e veio nesse padrão. Porra, tirar plástico de tela. É, mais ou menos. É legal quando é grande pra caralho, igual é. Eu tirei do meu monitor esses tempos então... atrás que eu comprei. Aquele negócio que você fala, porra, que geralmente os mais velhos deixam pra proteger. É. Só que você vai lá e... E daí você vê aquele brilho de tela. Porra, nosso pai ficou um tempão com aquela merda daquela película que veio na tela do Moto G. Sim. Que tinha coisa escrita. E me dava um ódio de olhar aquilo. Sim. Até o dia que ficou ó, usar aquilo, né? Vai lá, Suedo. Cara, só puxando a pipoca de colher aí que ficou pra trás. Querendo ou não, pra mim é um prazer, cara. É engraçado fazer um podcast sobre pequenos prazeres sentindo um ódio, filha da puta, né, cara? Sim. É normal. É normal. Por isso que é pequenos prazeres, não é aquela delícia do caralho, sabe? É, exatamente. Aquela delícia do caralho. Eu não queria gravar um podcast. Tipo, o meu, né? Aquela delícia do caralho. Pra quem não sabe, só hoje o Suede me insinuou umas três vezes que queria transar comigo. Foi três. É verdade. A questão da pipoca de colher, cara, pra mim é um prazer imenso também. Porque eu comentei já com vocês que o gosto metalizado da colher dá uma acentuação na pipoca. É legal, é gostoso. Mas não era isso que eu ia falar. E esse pequeno prazer mesmo é pra uma parcela idiota da sociedade. Peraí, como você eu. Você gosta do gosto de metal? Que a colher deixa na tipo, pipoca. Sei lá, um Sepultura. Pra caralho. Você já comeu pipoca sepultura? Escutando Bloody Roots? Já. Aí, pior ó. Que já. Porra, é muito metal, né, cara? É muito metal, cara. Muito do mal. Esse pequeno prazer é só pra uma parcela idiota da sociedade como eu, que fuma. Então, o primeiro cigarro do dia, cara, é um prazer muito legal. Porque você sabe que tá mais perto do fim, né? Exatamente. Cara, bom, os ouvintes sabem que eu larguei o vício. Faz quase 3 meses já. Mas quando você tá estressado, você tá putaço. O cigarro do estresse. Você puxa aquele... Nossa, que tesão, cara. Sim, parece que você fica mais... Você... Ou quando você vai na casa de alguém e a pessoa fala... Não, fica à vontade, pode fumar aqui dentro. Caraca, fumar dentro de casa dos outros é ótimo. Fumar dentro de casa dos outros. Fumar dentro de casa dos outros, exato. O Suede invade casa só pra ficar fumando. Exato. Um pequeno prazer que eu falei no começo, e é fato, gente. Eu sempre gosto de colocar alguma música ridícula no começo pra olhar a cara do Suede. É legal. É bacana. Vai lá, Outcast. Porra, esse vizinho dele tá tentando, né, pô, cara? Tá foda, velho. Mas tudo bem. Então. Uma coisa que eu gosto muito, cara, que me dá uma satisfação da hora, é mexer com componentes eletrônicos, cara. Mexer com solda, arrumar PC, montar tipo, coisas. É, baforar pingo de solda, essas coisas. É, mano. Tá saindo assim, aquela fumacinha, você... Nossa, cara. É Suede. É que ele falou baforar. É, baforar. Não, o que acontece? Aqueles respingos de solda, tá ligado? O nego tá pegando aquilo, colocando tipo em saco de pão e puxando. Caraca. E fica respirando aquela porra, mano, cara. O nego é retardado. Depois do chá de fita, eu não falo mais nada. Mas o engraçado é que o chá boa. De fita, o povo fala que não volta. Caralho, mano. Mas o chá de fita é até comum depois de ter ouvido de fumar teia de aranha. Sim. Eu acho da hora, cara. É uma coisa que me traz satisfação, sabe? É legal qualquer coisa que você faz assim, do tipo, eu fiz isso, sabe? É, é muito legal. É a mesma coisa que eu tenho com fotografia, só que é um prazer fodido, então eu não vou falar agora disso, né? Pequenos, Pedro. Pequenos. Um pequeno prazer muito foda que eu tenho, de ver, tipo, uma vez por semana, é o fim do pastel de queijo. Mas, peraí. Ah, o que tem queijo pra pôr. É, que você cobre o pastel de queijo. Olhinho. Que tem aquele olhinho, filha da puta, que mata a gente. Mas você tá comendo, o começo do pastel de queijo é uma bosta, que é só massa e não tem gosto de mais nada. Sim. Aí, conforme você vai comendo, vai aumentando a quantidade de queijo, até que fica no final, que é uma bomba de queijo derretido. Porra, aquilo é muito foda. Mas eu acho que o segredo do pastel de queijo, as pessoas falam que não gostam de pastel de queijo, não entendem esse segredo. É pra você começar e, tipo, a sua felicidade ser gradativa conforme você come o pastel. Pastel de queijo é o melhor pastel. Sim. Porra, vamos lá. Um pequeno prazer, já que estamos falando de comida. Essa semana, eu lembrei que eu podia fazer hambúrguer pra eu comer de janta. Aí eu peguei carne moída, fiz uma pelota e joguei na frigideira. Peguei uma manteiguinha, coloquei em cima, salzinho e pimenta do reino. Nem pra me chamar. Eu cheguei e depois só vi os... Ah, eu só tive a vista da devastação. Ah, e emendando, eu peguei um ovo com gema mole, coloquei em cima do hambúrguer e coloquei a outra fatia de pão que tava torradinha. E apertei. Aquele momento que a gema mole escorre. Então, aí entra num outro prazer meu que eu tô atravessando o Suede mesmo. Mas eu até joguei na cara do Suede esse prazer, porque o Suede fala que, ai, ovo tem que ser durinho, não sei o quê. Pegar um ovo com gema mole, ovo frito, óbvio, colocar numa torrada e comer em volta e sobrou só a gema com a torrada, você põe na boca... Inteiro. Inteiro. Nossa. E ele explode na sua boca, aquele pus de sabor. Nojinho, tipo nojinho. Quando você tá lá, pam, e explode na sua boca. Não. Aquele sabor. Não, mas não. Ovo com gema mole é um tesão. E você sempre deixa mais salgadinha a gema? É. Nossa senhora, é da hora. Suedo. Cara, um pequeno prazer que eu não tenho há muito tempo é granola. Granola? Granola. Como assim? Granola. Cara, é que assim, aqui em Matão eu nunca consegui achar uma granola da boa. Lá no Saizeiro de Araraquara, eles vendem um saco de uma granola. Eu lembro, não sei se chegaram a ver um gibi do Tio Patinhas, que tinha uma história comprida chamada A Nós Que Nós Amamos. Que eles ficavam o dia inteiro procurando uma tal noz sagrada, que era um sabor incrível, todo mundo que experimentava, acharam, fizeram o cereal, encantava todo mundo, era colocar na boca e se apaixonar. Quando eu provei essa granola, caraca, meu, é essa tipo amor noz, de pica, né? É essa noz. É amor de pica é o que fica. Mas aí tem coisa errada, cara, porque a granola não é feita pra ser gostosa, a granola é feita pra te deixar lazarento da vida. Por que lazarento da vida? Porque ela só serve pra você mastigar um bagulho de fibra e mandar pra dentro. Não, cara, não essa é feita pra ter incrível. Sabor. Ela é incrível. Eu comia, há 4 anos atrás, eu vivia de granola e azeitona e miojo. Mas aí tinha gotinha de chocolate também? Não. É granola. Devia ter mel pra caralho. Não tem mel. Então, as granolas aqui que eu compro aqui tem coisa de mel. Mas aí você põe um açúcarzinho? Não. Era granola. A granola era um pouquinho açucarada, mas não é mel nem nada. Tinha uva passa no meio e castanha de caju, torrada também. Então era granola, castanha de caju e uva passa e não sei se tinha mais alguma coisa. Mas, cara, isso era incrivelmente bom. Muito bom. Eu colocava na boca assim, meu corpo amolecia assim. Ai, que gostoso. Caralho. Ok. Caralho, com granola, velho. Ele tinha, tipo, aí depois o nego pergunta por que eu acho o Suede chato pra caralho. É, tipo, porra, granola é muito vó, sabe? Caralho, mingau de aveia. Eu sabe? Não vou falar muita coisa, porque o próximo prazer meu é coisa de velho pra caralho. Ok, vai lá, podcast. Bom, um pequeno prazer meu. Ó, para de ler a lista dos ouvintes não e falando que é seu prazer. Não, poxa. Ninguém colocou que gosta de eletrônica, porra. Ninguém colocou que gosta de videogame. Felação com macho. Felação com macho. Consideramos justa absolutamente toda forma de amor, ok? Vai lá, te fala da sua masculinidade afetada. Vai me xingar, só que eu gosto de acordar cedo, cara, às vezes. Eu não entendo quem gosta de acordar cedo, só que eu acordo porque meu organismo me fudeu. Então, eu acho que tem dois lados aí. Porque é muito mais produtivo quando você acorda cedo. Depende. Você tem mais disposição, cara. Pelo menos pra mim também funciona aí que assim. Tá. Você tem mais disposição pra trabalho em horário comercial. Se por exemplo, eu tô em casa, eu vou trabalhar só com caneca e fotografia, eu prefiro acordar a hora que eu quiser acordar e trabalhar até a hora que eu conseguir trabalhar. Sim. Então, essa produtividade é mais baseada em cima de horário comercial mesmo. Mas, Alt, qual é o seu tesão em acordar cedo, aquele... visto que o horário comercial pra você não afeta, já que você é um desempregado? Exato. É aquele arzinho da manhã, sabe? Aquele negócio meio geladinho. Aquela brisa. É, geladinho agora, né? É. Porque na época do verão, de madrugada, tá um calor de 40 graus. É uma foda. Mas é gostoso, mano. É legal. Mas acordar cedo, só. É. Mas depois eu fico de sem boa. Motivo? É. Acordar cedo todo dia, nunca escovar o dente, daí meu dente fica amarelo e macio. Isso foi muito homem de saco, cara. Louco de saco. Porque depois, né? Aquele dente que você crava a unha e fica. E é isso. Tá certo. É bacana. É, pequenos prazeres, né? É, tá certo. O pequeno prazer tem que fazer sentido pra quem sente, né? É, então, que se for dos outros. Tipo, ah, meu pequeno prazer é sequestrar pessoas por aí. Meu pequeno prazer e meu pinto, sabe? É. Meu próximo pequeno prazer é um negócio muito de véio, cara. Mas muito de véio. Chinelo quente. Não, eu gosto de passear em mercado. Ah, mas eu gosto pra caralho. Porra, também. Andar por mercado e ver as coisas. Caralho, ficar olhando, sabe, prateleira. É uma merda, mano. É uma coisa de velho do caralho. O que loja de brinquedo é pra você na criança, quando você cresce, o supermercado sim, vira. Sim, cara. Pra caralho. Uma pra dúvida, caralho. Qualquer prateleira? Qualquer prateleira. De mercado. Ei. Eu olho fruta, eu olho cereal, eu olho refrigerante. Porra, caralho. Você olha sabão em pó, você olha... Porra, esse daqui tem um branco mais branco do que aquele, tá ligado? Não, eu entendo. Isso caralho. Também é um prazer meu, cara. Porque eu gosto de ficar demorando no estoque de bebida, tá ligado? Ver as coisas diferentes. Vai tomar no seu cu. Não, eu tô falando geral. E o Santa Luzia em São Paulo? Não, isso é um prazer fudido. Esse é o tesão. Isso é um prazer fudido. O meu meio ponto pra ser um prazer razoável é o pão de açúcar em Araraquara. Uhum. Porque tem uns queijos muito da hora lá. Sim. Mas de resto, só fica olhando, sabe? Você vê, ah, caralho, nossa, marca de arroz esquisita e tal. Agora que eu percebi que eu coloquei uma música de trilha branca de fundo. Por quê? Boa. Pro Spotify aceitar a gente? Enfim. Aliás, tem gente perguntando, quando vocês vão pro Spotify? Provavelmente nunca. Porque... Esse é um prazer nosso, não ir pro Spotify. É, não, porque, tipo, eles acham o nosso palavreado um pouco pesado. Não é, e pau no cu do Spotify, filha da puta. É, exatamente, seus bosta. Não, sério, tem muito podcast com linguagem pesada que tá lá. Isso é uma foda. Eu acho que não tem a gente porque eu mandei um pau no cu deles agora. É, pode ser. É, isso agora, não vai ser bom. O cara escutou e vai lá e tira, tá ligado? Tinha colocado. Se vocês queriam, eu acabei de arruinar o sonho de vocês, tá? Aí Spotify vai tomar no cu, só assina Apple Music. Meu podcast tá lá mesmo, na Apple, então foda-se. Um pequeno prazer. O nego não pensou. Cara, não, tem um pequeno prazer que é, independente de você estar com muita sede ou não, mas lógico que quando você tá com muita sede, isso, né? É pegar copos grandes d'água e, tipo, matar em dois goles. Dá uma talagada só, né? É, ou, tipo, você comprou uma garrafa de 2,5 litros de água num posto, você mata ela na primeira virada. Eu faço isso todo dia, só que com garrafa de 0,5 litro. Então, caralho. Eu já fiz isso com garrafa de 1,5 litro no posto. Virar numa... Tipo, a Jéssica me deu assim, eu abri e virei. Caralho, Na hora do almoço, eu literalmente viro um daqueles filtros d'água, sabe? Porque eu pego... Sim. Eu termino de comer, eu pego uma garrafa de 0,5 litro, eu boto na boca e fico segurando só com a boca e bebendo, assim, pra cima. Um galão. Ela pra cima virando, assim, a bebida na boca, guti-guti, sabe? Não, mas é essa bebida, tipo... É igual, tipo, o suede com a cerveja. Você dá aqueles golão foda, sabe? É foda. Eu tenho isso com água, cara. Eu tenho com cerveja água. Eu não tenho, porque eu gosto de degustar o bagulho. Não, né? Sim, mas aquela. Quando você tá com não, depois, sede, se com calor Budweiser, e tudo mais. É, se for uma Budweiser, vai tomar no cu, né? Perdemos patrocínio da Bud. Nunca teremos, mas tudo bem. Eles patrocinam um podcast agora? Ô, Bud, patrocina a gente, tá tocando Blink. É. Se você patrocinar, eu até falo que vocês são bons. Exatamente. Cerveja de milho da porra. Você falou de água, eu gosto de beber, assim, um pequeno prazer meu é beber qualquer tipo de bebida gelada em copo de alumínio. Sabemos. Eu amo. Determinados, pra mim é determinadas bebidas. Bebidas geladas. Água. Água pra mim no copo de alumínio é muito foda. Sim. Pra caralho. Água, bebidas geladas. Mas o pequeno prazer que eu ia falar agora é trocar o dia pela noite. eu gosto. Por exemplo, assim, é, eu... Quando poder... você tá de férias, né? É, sim. Sim. Eu acordo da tarde, umas tarde mesmo, umas 4 horas da tarde, e poder ficar até as 10 horas da manhã, até o meio-dia do dia seguinte acordado. Fazendo o que for, só o fato de inverter essa cronologia temporal aí é massa. Eu não gosto. Eu fico ruim. Não sei porque, depois que eu de uma certa idade, várias coisas que antes me deixavam de outra forma agora me dão enxaqueca. Do tipo, ah, antes eu comia pastel demais, eu ficava com ruim do estômago, não, eu tenho enxaqueca. Eu tomo muita cerveja num dia, no outro dia eu tenho ressaca, não, eu tenho enxaqueca. Caralho, sabe o que aconteceu comigo depois que eu fiquei velho? Sempre que eu como pastel, pode ser um pastel, tem azia. Isso é... Minha úlcera fazia isso, mas agora não. Agora eu consigo comer até 2, no máximo. E uma das coisas é, se eu durmo demais ou de menos, eu tenho enxaqueca. Então, pra você trocar o dia pela noite, você tem que ou dormir demais num ponto ou dormir de menos no outro. É, você tem que ir acostumando pra não dar enxaqueca, né? Aí já chegou no fim das férias... E... É, aí você se fode porque você tem que trabalhar depois e tem enxaqueca. Caralho. Opa, funk. Ai, caralho! Ah, tá. Eu tava curtindo o Kombat. É o funk do Mortal Kombat. Ah, isso eu gosto. Então, isso eu gosto. Bom, um pequeno prazer meu. Putz, eu esqueci o que eu ia falar. Boa. Um pequeno prazer meu é quando todo mundo lembra o que tem é pra falar. Quando todo mundo lembra, né? Cara, eu gosto muito de ouvir podcast também enquanto eu tô. Aí, por exemplo, eu tô limpando a casa pra minha mãe, se eu não tenho que ir pra algum lugar, eu gosto de ouvir podcast, mano. Na verdade, eu acho que de muitos ouvintes. Também, sim, né? Sim, é muito bacana, cara. De menos todos Suede, nós, é, menos o Suede, que não escuta nem o nosso. Exatamente. O nosso podcast é ruim, né, gente? Nem a gente escuta. Porque, assim, é que nem todo mundo fala, velho. Você tá sozinho em casa, parece que você tem companhia, tá ligado? Sim. Ouvindo o papo, é muito bacana, velho. É, você vira amigo de pessoas estranhas, né? Exato. É que eu costumo me fechar na solidão profunda da existência. E dá muita culpa ao mendigo. O quarto do Suede devia ser igual no Superman, a Fortaleza da Solidão, sabe? Não, na verdade é uma cena do My Little Pony. Não, na verdade é o pinto do Suede, que é a Fortaleza da Solidão. É. Já o boga dele não, ao contrário. Exatamente. O boga dele é o World Trade Center. O boga dele é tipo open bar. Bebe tudo que vier. Yeah. Jota. Um pequeno prazer que eu tenho é... Acho que boa parte do pessoal sabe que eu trabalho num escritório. E fazendo relatórios e planilhas de Excel e caralho. É quando você termina de fazer aquela planilha tão gigantesca que você pensa, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Você dá um enter pra confirmar aquela fórmula grotescamente abissal. E tudo funciona. Oh, aí é da hora. Puta, eu tenho. É muito foda isso. A mesma coisa que no Photoshop também. Você vai lá, faz aquele bagulho com camada pra caralho. E você pensa, não, tem que colocar tal detalhe que é capaz de dar merda em alguma camada. Eu já fiz coisa que tipo, o arquivo tava pesando um giga e pouco. Ou seja, o computador tava quase explodindo, né? Uhum. Cada detalhe, cada coisa que você fazia, travava. E chegou um momento que eu falei, eu não salvei. Caralho! Yeah. E daí quando se dava pra salvar e deu erro, tipo, não está respondendo. Na hora, apesar que isso é um puta prazer. Daí, tipo, passou um tempo, salvou, passou uns 15 minutos, salvou, e daí você dá aquela neia, aquele orgasmo, tipo. Então, que programa que foi? Photoshop. Adobe tem essa maravilha que é autosave a todo momento. Então, tipo, você não salvou bosta nenhuma. Deu merda, caiu a força, seu notebook desligou, acabou a bateria dele. Então, mas não é você sempre volta que funciona. Tá lá. No meu funciona. Nossa. Não é sempre que funciona. Vamos ficar quieto. Vamos ficar quieto. Idiota. Isso daí não pode. Isso daí não pode. Tá, né? Não pode. Esse pessoal aí que fala que é protesto e tal, não pode. Jack Sparrow. É. Tudo bem. Jack Sparrow perdido. É. Tipo. Photoshop do Pedro é o que minha bússola aponta, sabe? Mas tudo bem. É a bússola aponta aquilo que você quer. É, então tá, né? O seu não é o Top Zero Original Style? É. Ah. Então. O meu sonho é o Photoshop original. É 30 contas por mês essa merda. O problema é que eu não uso só Photoshop, eu uso 5 ferramentas Adobe, aí fica caro pra pôr. Um pequeno prazer. Música de quadrilha? Você não falou? Ah, você falou do programa, né? Não. Eu tava complementando. Até que você virou pra mim e falou um pequeno prazer. Não, então, um pequeno prazer é que é relacionado com você. Ah, olha, tá. Eu tenho pequenos prazeres relacionados com olha você. Olha só, tipo, eu mandar mulheres. Ele tomar no cu é muito da hora. Quando ele acerta. Quando ele acerta. Então é um prazer raro também, sabe, tipo, né? O cara tá lá, porra, o Roberto Carlos da Copa de 98 parou pra arrumar meia, o filho da puta, sabe? Não. Ele chutou e foi gol, sabe? Não ficou dando bola fora. Acertou. São raros momentos. Porra, isso são pequenos prazeres. Por isso que eu acho que é um grande prazer, porque não é comum. Os pequenos prazeres são algo que você consegue controlar e se quiser você tem todo dia. Porra, eu tive um pequeno... Tá, então vou trocar. Suede é uma honra, aliás. Quando ele acerta. Mas vamos lá. Um pequeno prazer. Sempre que eu vou comer purê de batata em alguns lugares, ou tem muito alho, ou sei lá, é meio zoado. Porra, muito alho nunca é muito. Então, e purê de batata, eu gosto de alho. No purê eu não gosto, porque eu gosto de sentir a batata. Mas vamos lá. Porque, por exemplo, aquela franquia cópia do Outback que está no shopping Jaraguá de Araraquara... Ah, só um comentário que eu ia fazer, rapidão. Que eu acho que cada vez que o Suede acerta, ele deveria ser coroado rei de algum lugar. Sim, tudo bem. Sim. Caralho. Vacilolândia. Então, aquela franquia Pedras e Costelas... Sei. Então, cara, você pega o purê deles, é puro alho. Ah, eu gosto de alho pra caralho, então, mas no purê, assim, você tem um limite alto pra porra pra mexer, mas não é bem assim que a mesa funciona. Tem que sentir a base do negócio, que é um purê de batata, né, porra? Sim. Eu fui no Divino Fogão, porque esse tem que falar nome, porque acertou. Ah, o Divino Fogão é bom pra caralho, mas é caro. Então, eu peguei o purê e, cara... Além de ter pedacinhos pequenos de batata, que foi um, porra, é prazerzaço isso. É o purê de batata da véia lá do Eu Patrô as Crianças, né? Tinha gosto de batata, cara. Caralho. Então, aí é uma questão também, porque a maioria dos lugares tem gosto de amido essa merda. Sim! Que é aquela pasta nojenta, horrorosa, sabe? Então, mas o Divino Fogão que paga nós, patrocina aí. A gente vai lá gravar um podcast em Araraquara, dentro do restaurante. O purê de batata foi foda. Nossa, é, Divino Fogão, paga nós que eu falo até do seu bife cavalo. Exatamente, aquela bosta. É da hora pra caralho. Ah, é verdade. Não, é do Chapeto lá. Ah, sim. Não pode falar o nome. Ou é do cavalo grande lá. Não, é do Chapeto. Ah, tá. Do Eto. Uhum. Leto, né? Tá. É do Jared Leto. Mas vamos lá. Suedo Kida. Cara, meu prazer, cara, é poder chamar seu nome em japonês. Cara, um pequeno prazer que eu tenho, porque realmente passa rápido, mas é bem difícil de acontecer, é quando todo mundo faz a tarefa, velho. Quando eu passo a tarefa, assim, eu chego na próxima aula... Aluno Suedo. O professor às vezes não faz a tarefa não, viu? Às vezes? É, muitas vezes não faz a tarefa aqui não. Aí você faz aquela pergunta que você já sabe a resposta de todo da maioria da classe, que vai ser, não, esqueci, meu cachorro comeu, ah, não sei o que lá, jegue da esquina bagunçou. Cara, eu lembrei. Você ia falar que o jegue da esquina estuprou seus alunos. Você ia. Eu vi a engasgada que você deu. Não. Você falou do cachorro comer, eu lembrei do filme do Danilo Gentili, cara. Ah, eu não assisti ainda. Do cachorro realmente comendo dever, ele refazendo. Então, eu já usei essa do cachorro comeu, não colou, só que o cachorro tinha comido. Caralho. Já aconteceu uma vez também. Cara, um aluno, ele tirou foto comer. Pra provar. Ah, caralho, lá em casa é difícil do cachorro comer alguma coisa, né? O cachorro comeu uma RG. Não é zoeira, não é zoeira. É verdade. Arrancou uma ponta assim, o caralho, mano. E comeu a bunda de uma moça numa revista que eu comprei. Eu recebi a revista de fotografia em casa e nessa edição era sobre no artístico. E no cantinho tinha uma moça assim e na foto ela tava de bunda de fora. Aí eu cheguei em casa, tava lá tudo mastigado, só o canto que tinha amor. Nossa, cachorro esperto. Então, cara, quando todo mundo fala assim, sim, fizemos a tarefa. Cara, o Suede foi o único que estourou até agora, mas tudo bem. É muito legal. Você fala, caraca, que pessoal interessado. Isso é muito bom. Nossa, como os meus alunos são bárbaros. Exatamente. Aí isso normalmente acontece depois de um dia que você não foi lá. Não, geralmente é quando eu falto pouco, só por extrema necessidade. Outcast. Eu. Fala alguma coisa que não seja dos nossos ouvintes. Alguma coisa que não seja dos nossos ouvintes, velho. Parece que eu tô roubando a frase de todo mundo. Não, mentira. Você roubou de uns três até agora. Caralho, mano. Ó, o cara quer me queimar aqui, pô. Vai logo, vai, filha da puta! Vai logo, que não pode ter piada nessa. Ah, é verdade. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, velho, é estar com meus amigos, mano. Isso é muito da hora. Não vem puxar o saco, não. Só porque a gente acabou de te xingar, viado. Ah, tomando cu. Não, mas é sério, é da hora, mano. Eu gosto pra caralho de vir aqui, bater um papo e tal. É uma coisa que me deixa feliz. Você gosta de gravar podcast? Eu gosto. Então, começa a falar no microfone, porque tá me irritando o que eu tô vendo aqui. Desculpa. Ok. Tá. Ou seja, cagamos porque você falou. É. Você fudeu o podcast aí, tá bom demais. Uhum. Oh, da hora, hein? Ah, não, mas é legal juntar assim, falar merda e xingar o Suede, sim, jogar o alguma coisa, xingar o Suede. Xingar o Suede é um puta prazer. É da hora. Caralho. Eu também amo vocês. Um pequeno prazer que eu tenho é, de novo relacionado ao Magic, construir um deck novo, sentar na mesa pra jogar com o povo e não necessariamente ganhar, mas ver a cara de desgosto do povo jogando comigo. É raro acontecer, mas é tão engraçado. Caralho, abrir booster. Abrir booster é um prazer, principalmente quando você acha aquela carta. Uhum. Do tipo, eu tava conversando uma vez lá no Canto Nerd com o Rodrigo, aí falou, ah, nessa coleção aqui tinha, era Juramento de Sentinela. Ah, nessa coleção que tem um bicho grande lá que quando ele ataca, o oponente que tomou o ataque exila 20 cartas do deck, né? Ele é verdade, tá nessa coleção tal, tá, abriu o booster, olha ele lá. Tava valendo 130 pau na época. Da hora pra caralho. Isso é da hora. Isso, mano. É um prazer. Meu fechamento é você, mozão. Mas tudo bem, um pequeno prazer. Ir no cinema, tipo eu e a Jéssica, e a sala estar vazia. Isso é muito foda. Ou tipo, com uma ou outra pessoa só, mas não quando tá aquele caralho do monte de criança ou cheio de gente, sabe? Porque cheio de gente me irrita, as pessoas são uns animais, não sabem se comportar na porra do cinema. Tipo, criança não se comporta, criança não deveria ir no cinema até os 17 anos, pelo menos. Não, 30. E... cara, ir no cinema de boa. Só você e mais alguém e só. Teve uma vez que eu fui obrigado a tomar uma atitude que não poderia. Não é muito aprovado pela sociedade. Que eu tava sentado lá atrás, né? Porque não tinha lugar. Afinal de contas, todo mundo costuma ir lá na frente. Pessoal que nunca viu cinema na vida. E eu tava sentado com meu balde de pipoca, todo mundo conversando pra caralho, falando merda e hahaha alto pra bosta. Eu peguei o pote de pipoca e mandei. Inteirinho. Mas eu mandei com a parte aberta pra trás. Caralho. Então foi só aquele rastro de pipoca. Pra tudo. O negócio é comprar dois, né? É, o bagulho quando você vê que tá muito cheio, você compra duas pipoca e dois refrigerantes. Sim, sim. Inclusive, na primeira sessão que teve no cinema de Matão, eu fui... Teve uma tia que tirou de dentro da bolsa um tapoé com um frango e farofa. Caralho, isso é muito americano, né, cara? Isso foi muito Barnabé, caralho. Porra, farofeiros no cinema, cara. Porra, isso me deu um ódio da humanidade que você não tem ideia. Ela começou a comer e cantar no meio do filme. Caralho. Eu não queria assistir um filme na casa dessa mulher. Imagina como que não é lá. Caralho. Nossa senhora. Foi a primeira sessão do primeiro filme que passou em Matão, que foi A Liga Extraordinária. Nossa. Cara, passou isso e Velozes e Furiosos, né? Não, só passou isso. Só tava passando essa merda. Foi Velozes e Furiosos ou Triplo X? Velozes e Furiosos 2 passou quando tava passando 4 nas outras cidades. É, verdade. E ficou um mês passando, lotava o cinema. Tá certo. Paixão de Cristo ficou 2 meses. Seu? Ah, é seu arrombado. Eu falei de cinema. É verdade, o cinema. É que começa a comentar e eu começo a me perder quem foi e quem não foi. Presta atenção. Desculpa. Play attention. Play attention. É. cara, um pequeno prazer que eu tenho é... Fumar pelo cu. Não. É assim... De onde saiu isso? Não sei também. Gaita de fole na bunda. Não. Eu tava escutando esse podcast de novo, cara. Que legal. O Xamã tem que participar mais vezes. Tem, mano. Ele é sensacional imitando, cara. Muito bom. É, imitando ele é ótimo. O que eu tava falando? Ah, tá. É pensar... que é estar enganado quando... É algo que eu não quero fazer. Por exemplo... Deixa eu explicar. Quê? Calma. Deixa eu explicar melhor. Peraí. Deixa eu explicar melhor. Eu falo, eu acordo assim, cedo, falando, caraca, eu preciso ir no banco, tirar aquilo lá, pra depois ir naquele tal lugar, aí não sei o que lá. Aí acontece da minha mãe ligar e falar, eu tô aqui no banco, eu tiro pra você e tal. Assim, ai, que maravilha, não preciso mais fazer isso, vou voltar a dormir. Uma coisa que muita gente tem prazer, e eu acho uma merda, é quando você acorda desesperado, caralho, tô atrasado pro serviço, não sei o que, mas pera, hoje é sábado. Sim. Eu fico putaço com essa merda. Que cacete, por que que eu acordei cedo no sábado? É relógio biológico, né? É por isso que eu detesto meu organismo. Isso é o relógio biológico te sabotando, cara. Ele quer ver sua destruição. Exatamente. Aquela coisa assim, tipo, caraca, eu tô atrasado pra ir pra escola. Porra, mas eu tenho 30 anos de idade. Caralho, eu sou professor. Sabe o que é pequenos prazeres? É. Lembrar de participantes que tiveram aqui e não estão mais. Nossa, mano. Eu nunca vão estar. Viu? Passei o recado. É nóis, vai lá, o esquece. Ai, caralho. Indo na onda do Rafa aqui, uma coisa que eu gosto, velho. E hoje? Não. Imen. Não. É não pegar fila. Não, é não pegar fila nos lugares. Por exemplo, vou comprar pão, não tem ninguém lá. Meu. Porra, imagina só se você fosse na Comic Con, cara, como você ia ficar? Caralho, não ter fila no stand da Fini, por exemplo. Que é aquele stand que tava, ano passado. É difícil, hein? Tava tendo uma parada que te pendurava, te descia numa piscina de bolinha e tava cheio de Fini embaixo dessas bolinhas, saca? Caralho. E, tipo, o nego saía com 18 pacotes de Fini. Imagina não ter fila nessa porra, cara. Nossa, se você fosse, velho. Então... Sensacional. Foda-se as bolinhas e chegava lá no fundo mesmo. Exatamente. Amassava todas as bolinhas, abraçava o fundo da piscina inteira e voltava com 3 toneladas de Fini pra casa. Eu não gostei disso, não. É isso. Eu lembrei do apelido do Suede. Qual? Meu apelido? A gente chamou de Dimas, você lembra? Dima? É, Dimas. Dimas? É. Quando, na Comic Con? Porque você não é o Midas. Você lembra que é assim, mesmo? Porque tudo que você toca vira bosta. Mas não era pra mim isso. Era sim. Não era? Isso a gente falou de não sei. Pra você. Não foi. Mas por que falaram isso? Que tudo que eu toco... O que eu fiz na Comic Con? Não foi na Comic Con. Foi, tipo, acho que semana passada. Não foi. A gente tava conversando. Você fez essa piada de outra não, pessoa. Não, faz tempo, faz tempo. Mas foi não, dele, mas foi do Suede, foi do Suede. Foi de mim. Tudo foi. Que ele toca vira cocô. Mas tudo bem. Pedro. O meu prazer, ele é um dos pequenos prazeres que pra mim acaba se tornando grande, que é fazer os outros dar risada. Sim. Isso é da hora. Quando você pensa assim, caralho, eu vou falar uma merda tão foda aqui que o nego vai me espancar. Você fala e o nego começa a cagar de dar risada. Porra, é muito da hora. Né? Eu compartilho disso. É bom, mano. E é difícil acontecer comigo. Com você é muito difícil. Mas eu gosto, por exemplo, só cortando rapidinho só porque é coisa de piada. No meio da classe... Eu vou rir? Não, não. É só contando mesmo. No meio da classe, assim, eu conto aquela piada sem graça. Se começa assim, eu sempre começo. Então, o Batman, porque o Batman... Colocou o Batman no meio, você sabe que vai ser ruim a piada. E eu começo a risar igual um retardado. Todo mundo começa a dar risada de mim na classe, porque eu sou o Jota. Próximo ao vivo vai começar com Batman pra mim do latino. Continua. Era isso, é um pequeno prazer. Nego ri dele, de ser imbecil. Suede, eles não estão rindo com você. Suede, eles estão rindo de lembrando você. Lembrando que toda vez que eu faço isso, você tá quase chorando. O quê? Quando eu dou risada na tua cara. Quando eu faço uma piada sem graça e começo a rir, você não dá risada. Não, você falou, um dos grandes prazeres é o nego dar risada na minha cara. Não, quando eu faço esse tipo de coisa. Ah, tá. Não, eu quando eu falo bosta, eu tô esperando agressão e recebo risadas. Bater um papo no café é papo de jaca. Tá. Porra, pequenos prazeres. Deixa eu pensar aqui. Agora, realmente, eu não pensei. Eu tenho uns prazeres nojentos. Não, calma. Que calma. É da hora, mas é nojento. Antes de ir pros nojentos. Eu acho. Porra, na agência, por exemplo. Teve uma ideia que eu tive uns tempos atrás aí, quando eu tava começando. Que tipo assim, eu estava sob mais influência e daí eu fiz um anúncio que era pra Páscoa e dia da natação ao mesmo tempo. Caralho, velho. É aquela coisa de água? Não, eles então, que tinham esse costume. Nossa, Páscoa comemore com pés de pato e orelhas de coelho. Feliz dia da natação. E tipo, tinha um pato com orelhas de coelho. Tá. E foi aprovado. Quando você faz uma bosta gigante, e nego aprova. Quando você tem uma ideia assim, que é boa, só que você tem certeza que o cliente não vai aprovar, e ele aprova. Puta, isso é um tesão. Isso é uma foto, tipo fazer caneca do Bolsonaro. Porra, isso foi da hora. Isso foi legal. Quem quiser mais o Bolsonaro, do Lula, é só mandar aí, que isso mais foi. Faz. Ó, lembrando que a gente não tá com partido nenhum, ok? É, eu sou aquele cara lá, o Codebreaker do episódio 8 do Star Wars. Eu tô lá pra ganhar dinheiro dos dois lados. Quem quiser, faz. Exatamente. Aí, Pedro, então, os nojentos, senhor. Então, quem tem sinusite vai identificar muito essa merda. Porque quando tá atacada essa bosta, que tá doendo pra caralho, parece que tua cara cresceu 3 metros pra frente por causa do inchaço e tudo mais, você vai lá e dá uma suada no nariz que parece que sai o cérebro todo e você sente a cabeça leve e tal, e passa até a dor de cabeça, a coisa mais gostosa do mundo. Eu faço isso direto, cara. É bom. Eu sei. Não pensei que o Suede ia falar, pô, coçar o cu, sabe? Ah, dá uma coçada boa no saco é da hora. Dá uma coçada, assim, na lateral e embaixo. É, mas aquelas assim, tipo, você tá num lugar que você não pode coçar de calça jeans, aí você acha uma posição escondida e dá umas beliscadas. Dá umas beliscadas? Não, mas eu gosto, tipo, sei lá, cheguei em casa do trabalho, saco coçando. Você ficar pelado na sua cama e coçar. Eu tenho uma mania que eu não consigo perder, que eu não tô nem... Essa mania de dar a bunda. Não, que é de ficar arrumando a cueca. Então, eu posso estar no meio do banco lotado. Eu venho aqui, coloco a mão entre as pernas, pego na beirada da cueca, puxo pra baixo e volto alisando a coxa pra ela sentar. Para de falar! Pra quem não sabe, o Suede usa aquela zorba que tem abertura na frente. Não, os boxers. Mas sabe que tem vantagens. Tem razoáveis. Eu não uso. Acho que compensa a desgraça que é aquela merda, né? Aquela visão, tipo, caralho, você nunca cresceu, sabe? Ou cresceu demais rápido, né? Exatamente. Você nasceu velho já. Não, pior, se você usa a Zorba com o como que chama? Do Vila Sésamo lá? Que era o mascote da Zorba? Puta mesmo, tinha o passarinho, caralho. As de criança tinha no logo, tinha esse passarinho. É. Imagina, você usa até hoje uma porra dessa? Eu só tive uma dessa quando era muito criança, cara. Eu não lembro. Ele só usou uma cueca quando criança. É. Eu só tive uma dessa. Por isso que hoje ele valoriza tanto. Vamos fazer um jogo rápido aqui? A gente tem 8 minutos pra começar a falar dos ouvintes. Pequenos prazeres, rápido. Igual aquele último lá. Começa, Ed. Eu tenho um pequeno prazer de ver as coisas em simetria. Tá. O do Vitor. Não, para de ser. Nossa senhora, mas ele é muito burro. Fala rápido, caralho. Não, meu. Deitar sem roupa no chão gelado. É bom. Eu tomar banho e sair pelado do chuveiro. Deitar pelado, pau duro de bruxo. Vai lá. Cheiro de. Cheiro não, lençóis e fronhas limpas. Cheirar roupa limpa é bom, cara. Eu gosto. Ver o Suede morder fronha. Não precisar pentear o cabelo. Não precisar lavar o cabelo. Caralho. Tomar banho. O Suede tem um gigante prazer desde que nasceu. Você não lava essa merda, mas ninguém... E o Suede estourando o microfone. Não é um prazer, mas é uma bosta. Não fazer nenhuma cagada. Xingar os outros na rua e sair correndo. Você não faz isso, você é o todo desculpa. Vai tomar no seu cu, você nunca fez, não. Sério, não, já te foder. É sério, eu já fiz, mano, é da hora. Vai lá, vai. Não sei. Vai, passa. Abolir a escravidão. A pessoa que você não quer conversar, você deixa ela falando sozinha. Sei lá, usar crack. Ignorar pessoas perdidas. Salvar o Senna na curva do S. Sei lá, ressuscitar Hitler. Matar Hitler de novo. Ressuscitar de novo. Só é estourar o microfone, vontade de... Nossa, eu ia falar coisa feia, mas tudo bem. Estourar, né? Não, aquela última vez lá que fez esse bate-bola jogo rápido, ele estourou 5 vezes que eu tava controlando essa merda. Essa minha risada aguda demais. Vai. É você! Ah, sou eu. Camisinha que brilha no escuro. Isso é da hora. Eu nunca usei, só tô comentando. Cueca de elefantinho. Chutar um mendigo. Cagar na caixa d'água. Chupar o mendigo. Lamber o mendigo. Bater no mendigo de novo. Ver o Outcast batendo pro mendigo. Mendigar. O o homem escavador. Mendig. Tá, vai. Não. Ah, para. Ah, o Sued gosta de estragar as coisas, né? Desculpa. A gente numa vibe tão boa aqui, o cara vem e fode com tudo, vai se fuder, mano. Vai tomar no seu cu, seu inútil. Isso é um pequeno prazer. Isso é um puta prazer, mano. Xingar o Sued. É. Que tal 5 minutos xingando o Sued? Ah, não. Não vale a pena. É um pequeno prazer porque não é todo dia, toda hora que acontece. Carne boa recém-cortada, ao ponto. Carne bem passada. Carne mal passada. Xingar o Sued porque ele não gosta de carne. Queijo. Cerveja gelada pra porra. Quê? Cerveja gelada pra porra. Entendi outra coisa, mas tudo bem. Você goza gelado, então. Não. Sei lá, o fundinho do saco do Doritos. Inventar meu próprio dialeto e a partir de agora eu vou falar nele. Blá, blá, blá, blá. Prazer, Doritos. Falaram o dialeto do Tanicho. Blá, blá, blá, blá. Tá. O Sued quer dar pra mim, ele falou umas 5 vezes hoje, e ele tá querendo trocar os lados agora. O Sued, na gravação você pode ser você mesmo, cara. Desculpa, cara. Você pode parar com essas suas atitudes de hétero e ativo. Você é o passivo em todas as relações. Desculpa, cara. Be yourself is all that you can do. Até falou, nas suas relações heterossexuais você é o passivo. Tá, vamos lá, ressuscitar os mortos. Dormir. Matar os mortos de novo. Saber que o Sued dorme pra caralho mesmo. Saber que o Sued dorme. Vacilo. Cara, não. Ó, agora eu vou falar de um prazer, sério. Quando o Sued fala, eu não vou vacilar, e você fala, vai sim. E ele vacila. E ele vacila. Dá um. Tipo, aquele fundinho de decepção. Mas aquele prazer, tipo, eu avisei. Eu tenho um prazer também pra falar. Puta merda, esse é muito foda e todo mundo vai concordar comigo. Você tá com a cremosa o dia inteiro. Aí, de repente, você vai e deixa ela em casa. Quando ela fecha a porta do carro e entra, você solta aquele puta peido fudido. Sim, muito. Porra, parece que você tava com 7 quilos a mais, sabe? O Outcast tipo, entendeu a cueca cremosa, mas tudo bem. É. Não. É verdade. Ah. Cara, é saber que outra pessoa conhece uma banda que você pensava que só você conhecia. Pra você é um ódio, né? Porque você curte... Não, isso é incrível. Não. É incrível mesmo, porque... Na verdade, não. É incrível você encontrar alguém que gosta das mesmas coisas que você. É incrível. Não conhecer. Eu conheço muita coisa que você conhece e não necessariamente quer gostar, dizer que é da hora. Dizer a palavra errada. É só ele procurar... Peraí, deixa eu... Como que eu vou censurar isso daqui? Só um segundo. Ó, não pode censurar, senão vai ter que voltar e eu vou ter que fazer uns prazer meu aqui. É só o Sued ir na Iapa e pegar uma mina dos olhos separados. Não adianta nada. Ao contrário, dá grandes bosta. Tudo bem, vai lá, acho que é. Eu não sei mais o que falar, velho. É claro que não. Você não sabe, você é burro. Então agora. Eu sou burrão. Vamos lá. Separamos esse restinho de cast. Restinho considerável, né? Mas tudo bem. Separamos esse restinho de cast pra falar sobre os prazeres dos nossos ouvintes. E, na verdade, separamos aqui quase 20 minutos do cast. Tá bom demais, tá bom demais. Legal. E a gente vai criticar ou não. Concordaram ou não. E eu vou jogo começar rápido, falando hein? Aqui, velho. Jogo rápido, crítico. Não vai ficar enchendo o saco do ouvinte. Ah, é só não. Pra falar. Letícia Mello. Ficar cheirando o meu filho enquanto ele dorme. Não, eu acho válido. O problema é quando, tipo, o Sued faz isso. Idiota. É, mas é aquele cheiro de talco? É aquele cheirinho de... Cheiro de criança. Cheiro de... Não, então, é criança tem um nova, cheiro diferente. Cheiro de filho. Então, mas de filho. É que tá. Por exemplo, quando você todo mundo pega... é filho, caralho. Não. Até o saboretinho, não. O shampoozinho. Sim. É muito bom o cheiro daquilo lá, cara. Sim. Mas é o cheiro de recém-nascido, igual a nossa sobrinha. Sim. É um cheiro característico, sabe? Tipo, eu conheço... Vida nova. Tem gente que eu conheço que fala que é cheiro de leite. Não, pode ser, um cheiro, pode ser um cheiro que vem muito mais do nosso instinto do que diretamente é cheiro da criança. Ela não foi poluído pelo mundo ainda. É, não foi desgraçado pela existência. Ah, tá certo. Vamos lá. Do Vitor Caputo, recém-chegado no grupo. Ô, do Vitor Caputo, você vai falar no microfone. Sim, eu vou falar, o Sued, quase enfia o dedo na minha então, boca. Então, mas fala alto no microfone, por favor. Ainda bem que foi o dedo. Ele gosta se você não falar no microfone, eu enfiar o dedo no seu cu. Ah, não. Ele gosta de ouvir música enquanto ele vai aos lugares e faz as coisas do dia a dia. O Sued também gosta. Eu também gosto. Ele só não ouve podcast. Pegar a estrada com músicas... Tipo, tem que ser determinado tipo de música. sei lá, umas paradas mais puxadas pra folk, sabe? Nossa, cara, pegar estrada nesse som é do caralho. Agora eu não posso pegar estrada em certas músicas, senão eu posso morrer. Quem é Vitor Caputo? Ele chegou agora há pouco tempo? Ô, oh, chegou... Suede, ô, oh, oh, Vitor, desculpa, ele vacilou de novo. Tá agora há pouco, Suede, já faz uns meses que ele muito tá no... prazer, Vitor. Renato Augusto, fumar é uma delícia após o sexo, durante o reinado do trono e após a refeição gostosa. Ah, após uma verdade. Refeição gostosa. Eu devo dizer que a melhor coisa após o coito é urinar. Não, é o cigarro. Porra, é da hora. Eu urinar, tá tocando pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. Combina. Depois, após o coito, ele vai urinar também. Não, mas eu concordo com o Renato. Agora, né, eu não uso mais drogas, mas... Você não é mais uma bicha, né? Era um negócio da hora, era da hora. Eu continuo sendo uma bicha. E depois do almoço, depois do sexo, depois tudo isso é tipo refeição, sabe? Sexo é tipo uma refeição. É? E nada mais digestivo do que um bastão nicotínico. Então tá. Vamos lá. Do Paulo Puto, andar pelado pela casa e encostar o saco nas coisas, cara. Encostar o saco nas coisas. Isso encostar... eu já fiz, né? Ó, fica no imaginário de quem tá ouvindo, eu já fui na casa, eu já fiz com alguém. Tá. E andar pelado pela casa é foda. É da hora. Sim, é da hora pra caralho. Eu vou experimentar encostar meu saco nas coisas. Jéssica Fernanda, cozinhar. Cozinhar é bom. É bom. Cozinhar. É tipo cozinhar, uma terapia, não, cozinhar e dá certo, né? Porque sim, quando dá errado é uma merda. Não, mas todo o processo de você chegar a alguma coisa, seja essa coisa certa ou errada, é uma terapia gostosa. É da hora. Sim. A não ser quando você fica, caralho, o que eu tô fazendo, sabe? Bom, mais uma do Paulo Puto. Ele gosta de cagar e escrever enquanto ele faz modelagem com aquela massinha dele. Não, bosta não, dele? Não, não é os três ao mesmo tempo. Não é tudo junto, ele tá? Ele gosta de cagar, gosta de... É. Ele gosta de cagar, ponto. Ai, eu coloquei tudo junto. Olha, caraca, o que eu tenho, Paulo, a dizer sobre isso é: cagar é bom cagar quando é bom. A gente tá em paz. Exatamente. Ouvindo lá do som que a merda caindo faz. Não, mas quando, porra, cagar quando você tá com aquela desentiria, pra não falar diarreia do caralho. Tipo, você senta no vaso e sua alma vai embora. Também, ou então quando você senta, você pensa: lá vem o negão cheio de paixão. Você senta e. Parece que sai tudo, assim, mas tão firminho e tão da hora que... Sim, acabou, então, e quando sai a cabeça do negão e sai o resto líquido? Sai rolha, né? É engraçado, cara. Porra, é foda. Chapisca tudo o vaso. O que mais que ele falou? Escrever também, escrever, que ele gosta. Gosto. Bom. E fazer modelagem. Modelagem eu nunca fiz, mas eu gostaria. Eu gosto agora, de fazer modelagem. O jeito que o Outcast falou, parece que o puto ele fazia caga, tudo mesmo caga. Pega a merda dele e faz modelagem e depois. Tipo, passa na cara, na parede com bosta. Merda. Isso. Então, eu fiz o Suede no sabonete. Eu lembro. Na vela. Só que ele deve ter jogado fora. Tá dentro, eu te mostro ali, tá guardado junto com as minhas preciosidades. Com as minhas preciosidades. Tipo meio maço de eite. Clarinete de cenoura. Uma foto do Duran Duran. Estourando áudio. Caralho, mano, você estourou muito agora. Pera aí. Vai. Isso é Rick Astley, não é? Sim. Vamos lá, o Léo. Juices favoritos de vape logo quando chegam. Isso eu concordo com ele. Pro Suede é a sensação de você comprar um maço novo de cigarro e fumar um cigarro. Primeiro cigarro do maço. Eu vou pôr um outro do Léo aqui que é ser uma putinha de Instagram. Um vape boy. Não, mas é fato. Quando você simpatizou com o Juice. Comprou, ele chegou e ele tá novo, porque juice velho é ruim pra caralho. Ele chegou e você colocou e deu aquela vaporizada. Cara, é muito bom. É muito bom. Da hora. Bom, da Cris, que chegou recentemente também, cheiro de chuva e mato molhado. É incrível. Cara, isso é bom. Aquele cheiro de quando a chuva tá chegando e o cheiro de quando a chuva vai embora. Uhum. Cheiro de chuva, na verdade, é uma reação com bactérias, que eu fiquei sabendo esse tempo atrás. Mas é muito foda. E outro, eu vou complementar com cheiro de grama recém-cortado. Ela colocou de mato. Mas é muito bom. É da hora pra bosta. É relaxante. Eu queria complementar com pisar na grama molhada. É bom. Sim. É bom. Descalço. Cara, eu complemento mais ainda, brincar na chuva, cara. Não. É da hora pra pôr. Não, é. Não, brincar não, né? Que não, não tem mais nada. Eu vou falar também, transar na chuva é da hora pra caralho. Eu pensei nisso. Eu não sei. Eu pensei nisso, mas eu nunca transei na vida. Eu sou virgem. A única vez que eu transei na chuva, eu tava com a cara no barro, não sei. O que mais ela disse? Bom, ela disse também que gosta de cheiro de livro, cara. Cara, cheiro de livro. Cheiro de livro de livraria. E velho. Sim. É, quando você pega... Nossa senhora, é da hora. Eu já complemento com o cheiro de qualquer coisa nova. Você compra um fone de ouvido, você abre e tem aquele cheiro de novo. Cheiro de impressão. Cheiro de impressão, aquele cheiro da tinta, né? É bom. É que o cheiro de livro é característico também. Sim. Não só, qualquer coisa nova é da hora, mas de livro é da hora. E o livro, não importa se ele é velho ou se ele é novo, ele tem um cheiro bom. É, sim. Quando hora, ele fica velho, tem muitos ácaros, você pode morrer com uma alergia. Por isso que o Swede gosta de cheirar livro velho. Exatamente. Uhum. Mudou de nome. O que mais, a Cris? Bom, ela gosta muito de ver o pôr do sol também, cara. Pôr do sol. Pôr do sol e o nascer do sol é foda. É da hora. Como fotógrafo, eu tenho um tesão à parte por isso. Crepúsculo. Crepúsculo. Não estraga. O momento... Não, o momento... eu sabia, eu puxei exatamente. Não, mas o momento do crepúsculo é o que fotografia chama de a hora de ouro. A hora, sim, mágica. Que é foda por causa das cores e tudo mais. Puta merda. Deixa eu só complementar. Misturado com laranja, misturado... É muito hora. Deixa eu só complementar. Ver o sol nascer virado. Não acordar cedinho pra ver o sol nascer. Mas foda-se, virado, cara. É foda-se. Mais gostoso. Não. Ah, a questão é o nascer do sol. Exatamente. Tá. Uhum. Da hora. Dela tem mais alguma coisa? Tem mais uma aqui que ela gosta também de frutas. Frutas. Cara, frutas. Maçã, quando tá geladíssima. Nossa, sensacional. Eu acho o Swede gente boa. Mas ele só vacila, mas a gente pêssego boa. Gelado é bom pra caralho, o kiwi é da hora. Cara, a fruta, principalmente quando ela tá geladinha, sim, né? Sim, é muito bom, cara. As frutas que você come quente, tipo banana, não é um negócio que você tem um puta tesão. Mas a fruta, quando ela tá geladinha... Cara, sinceramente, maçã geladinha é um tesão, cara. Uma lixia. É, porra, bom. A lixia é muito foda. É da hora. Da hora. Até pegar uma tangerina, uma pocã. Uma chinchila. Uma pocã. Pocã é da hora. Pocã é um nome engraçado também, né, cara? Pocã. Pocã, mexerica, pocã. É diferente, é diferente. É diferente? É diferente. É diferente, vem com a gente. O a Jéssica diz, brigar com o Léo é um pequeno prazer. Ah, concordo. Sim, concordo. Brigar com o Léo é da hora. Zoar o Léo, que ele pega febre. Eu dou esporro nele o dia inteiro. Não literalmente. Tem mais? Minha listinha aqui já foi. Tá. O Felipe Melo. Beber água gelada depois escovar os dentes. É sacanagem, né? É, eu nunca tentei isso aí, não. Não é legal. Ah, sei lá, mano. E mas ele... eu tenho uma coisa que é tomar um copo de leite gelado antes de dormir. É bom. Sim, é da hora. Sim, é bom pra bosta. E ele fala de mais um negócio aqui. Que... O que que tá acontecendo? Espíritos que habitam o prédio. Eu fiquei preocupado de falar. Aí, porque, o né, espírito fechou. Ele fala mais um negócio aqui que ele fala pra não falar. Fala, caralho! Mas, Felipe, somos nós, né? Somos nós. Somos nós. Cá entre nós aqui, transar com a Nans. Porque é um pequeno prazer. É um pequeno prazer. É um bem pequenininho. Faz sentido. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu pulei. Ah, não. Aqui, ó. O Renato fala mais coisas. Tem alguns pequenos prazeres. Experimentar alguma comida nova. Comida nova é bom. É sim, da hora, sim. Mas quando você gosta do bagulho. Sim, quando você acerta. Por exemplo, eu já experimentei bago de boi e cérebro de porco. E não foi a sensação mais interessante do mundo. Olha lá, jogar com os amigos. Jogar é com os amigos é da hora. E é isso que eu falou. Gente, tô saindo do grupo, não é esse? Eu tenho um também, assistir a apresentação da E3. Eu gosto pra caralho, inclusive, se não me engano, é semana que vem. Quem quiser assistir junto, tamo nós, me adicionando no Play 4 aí, Pedro Tanicho, e chama nós na hora da apresentação. Um pequeno prazer meu, já que o Swede falou que eu sou Apple Boy, é as conferências da Apple. Não claro mais. Que com o Jobs era, perdeu, né, muito a graça. Exato, mas o Tim Cook ainda é bom. E as conferências da Blizzard? Pô, as conferências da Blizzard são legais. Eu gosto da Bethesda e da Sony, porra, é muito foda. Mas aí a gente falou sobre os pequenos prazeres dos nossos ouvintes e sobrou um tempinho aqui ainda. Sobrou um tempinho. Quanto tempo? Você falou do... Sobrou minutos. Você falou do... 10 minutos. De assistir conferência e tal. Às vezes eu pego artistas que eu gosto, assim, personalidades que eu gosto pra estudar sobre a vida ou ver entrevista e tal. E é um pequeno prazer descobrir que eles gostavam ou gostam de coisas que eu também gosto, cara. É assim, tipo, é um espelho, é um prazerzinho assim. Ele fala tipo, os gostos dele, é meio complicado. Então né? Você começa a falar que você é fã do Flea, do Red Hot Chili Peppers. Por quê? Você é fã do Steven Adler. Steven Tyler. Steven Tyler. Por quê? Do Ace Frehley. Não, eu gosto pra lá, disso. Não, por quê? Não sei. O que tem de mais? Um pequeno prazer. Ah, que é... ah, um pequeno... Ah, ah, pequeno prazer que eu tenho é comprar merda. Comprar coisa bosta, inútil pra caralho. Comprar coisa da China que você não vai usar. É, eu comprei um pacote com 100 dados vindo da China. Exatamente, tá chegando, tá ligado? Você não, vai usar o quê? Uns 10, o máximo? Não, se for ver meus decks de Magic, eu vou usar pra caralho mesmo. Mas não, tipo, chega a 100, né? Eu uso metade, digamos. Olha, assim. Bugigangas. O resto eu vou jogar no Swells. Porra, bugiganga é foda. Você compra merda, sabe? Do tipo, pra que eu vou usar isso? Foda-se. É legal. É engraçado, tipo... Eu já contei aqui, eu acho, da vez que eu comprei um presente pra minha ex-namorada, que era uma daquela latinha que tem no trailer dos Minions, que você vira de ponta cabeça e quando você volta ela, ela muge. A cara do carteiro me entregando aquilo foi a coisa mais impagável do mundo. Porque tava ligado aquela porra, né? Não, não tem como ligar. Ela é um negócio mecânico mesmo. Ah. É um peso com uma borrachinha. Então quando você... Ele foi me entregar, ele virou a caixa e fez um merda na caixa. Porra, fazer palhaçada também é um negócio muito da hora. É da hora. Sim. Sim. É, acho que entra no que você falou de alegrar pessoas, fazer as pessoas... Não, não necessariamente. Às vezes você faz uma merda tão grande que você pensa assim, porra, tomara que ninguém viu porque foi da hora. É aquela coisa assim que você tem vontade de fazer, mas você não faz por causa da sociedade. Às vezes. Aí você acaba fazendo assim. E eu começo a fazer paródias erradas de música. Não é só quando você tá sozinho. Mas isso a gente não, faz, viu? Aqui não, também, de vez em quando. Mas assim, é pior. Caralho. É pior. Tem como? Sempre tem bolas, alguma coisa assim. Mas, tipo... Isso é um pequeno prazer. Eu sozinho no carro indo trabalhar, é um pequeno prazer. Porque eu falo muita merda comigo mesmo. Eu também. Que viagem. É, pô, muito da hora. Falar bosta quando você tá dirigindo, cara. Você tá sozinho, você fica conversando consigo mesmo, você vê quão imbecil você é. Caralho. É muito da hora. Dá spoiler pro Léo. Não, mas no seguinte sentido. Você assistiu o filme... E passou um tempo, você falando, velho, vai assistir. E ele não vai. E daí você chega um momento, olha, Calypso. Olha o Outcast, esse é um pequeno prazer dele. Olha, mano! Esse é um pequeno prazer do Outcast. Que da hora! Mas assim, tipo, porra, já passou meses que o filme saiu do cinema, já tá, sei lá, pra baixar ou na locadora. Já tá entrando em domínio público, né, o filme? Exatamente, e ele não assistiu ainda, você dá o spoiler, ele fica puto. Eu não vou culpar o Léo porque eu não sou a melhor pessoa do mundo pra ver filme, né? Tipo, eu vi a Era de Ultron ontem. Ah, mas você tem que aceitar que você vai receber spoiler se você demorar pra... Pô, eu não assisti, eu tô que se foda agora. O único que eu vou me importar de receber spoiler ou não agora é o Deadpool. Sim. O Han Solo que se foda, quem quiser contar o filme inteiro aí pode contar. Cara, o Han Solo Nerdcast soltou um filme falando... Como que é? Um filme. Um cast. Como que era mesmo? Pera aí. O que tem pra hoje? É o que tem pra hoje. Caralho. É o nome do cast. Então quer dizer que é uma bosta mesmo. Porra, se os caras que são viciadaço, não, né? Um spoiler aí, o Darth Maul aparece no final. Eu avisei que ia vir um spoiler aí, mas tudo bem. Rápido. Foi rápido. Tipo, você tava com o seu player de podcast em mãos, você parou. Um prazer que eu tenho também, ignorar minha colega de serviço. Porra, eu ignorar o Léo, verdade. Tipo, ela começa a falar comigo, eu boto o fone de ouvido e deixa. O que essa merda, caralho, tá fazendo, caralho? Ele tá curtindo muito A Lua Me Traiu, velho. É um prazer meu é ouvir forró quando eu tô sozinho, que eu gosto pra caralho. Mas você não tá sozinho, tenha vergonha, cara. É verdade. Porra, não. Você não tá na presença criança, de gente com quem você tem essa liberdade. Ah, tá. Foi mal. Temos mais alguns minutinhos, temos mais... 6 minutinhos. Caralho, tempo passa devagar, hein? Não, vamos nos despedir, então. Vamos falar aí de novo. Nossos parceiros, vai lá, Estalagem Nerd e MesaCast vão estar lá no nosso site, os bannerzinhos. Acessem, vocês vão curtir pra cacete o podcast deles. Concorra a uma viagem pra Tailândia a partir de R$30. Olha que beleza. É, galera. Disneylândia com o Chapolin, meu cu. Vá pra Tailândia com o Together. Exato. Vai pra Tailândia com o Together. Tá lá também o bannerzinho no nosso site, eu vou fazer, talvez hoje, no dia que você tá escutando. Se você escutar quando saiu, talvez não esteja. Mas na semana seguinte, com certeza vai estar. Entre em nosso grupo do WhatsApp, pra gente trocar ideia, pra gente se conhecer. Você viu, a gente conheceu os pequenos prazeres dos nossos ouvintes. Isso é muito bom, isso é bem legal. O que mais? PicPay. Se você puder ajudar a gente, tiver, sei lá, ah, porra, eu tenho 15 mil sobrando aqui, eu não sei o que eu faço com isso. Taca dinheiro tipo, na nossa cara. Porra, ainda não me pegaram com uma conta na Suíça, ou então eu recebi esse dinheiro aqui como doação de campanha política e tal. Você sabe, né? Tem exatamente. Gente que precisa um pouquinho exato. Mais. Ou de migalha, assim, tipo 3, 4 milhão. Exatamente. Não é de muita coisa, não. Nem que for pra você pagar um churrasco pra gente. Faz tempo que a gente não faz um churrasco. Porra, é ah, verdade, caralho. Paga um churrasco pra gente, ó, tá tudo certo. Eu vou comprar umas salsichas aí e trazer. Tá certo, compra pão e já era. Oh. É, aí fechou o churrasco. Carne é. Muito. E não se esqueça de enviar um e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Sué. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. E agora a gente só tem que enrolar por mais 4 minutos. Eu lembrei de um pequeno prazer, meu. Ih, caralho. Não, calma aí, rapidinho. Sabe assim, eu aprendo muita coisa inútil, sabe? Curiosidade, essas coisas. Quando? Ah, quando uma coisa inútil que eu aprendi serviu pra alguma coisa. É um pequeno prazer. Tipo? Tipo, não sei, saber aquela ilha dos Quinto dos Infernos que tem o tesouro escondido embaixo da água. Aí saiu alguma coisa relacionada a uma referência disso no anime. Tem um tesouro enterrado embaixo da água. É, aí saiu essa referência e falou, caraca, isso vem disso. Não, eu acho legal saber essa referência. Quando essas coisas que eu muito aleatórias que eu sei servem pra eu repreender alguém ou pra menosprezar alguém. Sim. Caralho. Porra, é muito foda. Sim. Tipo no trampo, assim, chega alguém enchendo o saco e falando merda, e você, não, você tá errado. Você é um trouxa. Pegar referência. É um porra, pequeno o Léo, na agência, é tipo o Suede no podcast com o Pedro. Eu falo pra ele, ó, você vai fazer. Ah, então eu faço. Então faz, vai. Faz aí, vamos ver. Daí ele faz, assim. Não, não tem nada a ver com o que eu ia falar, seu arrombado. Ou quando eu chego pra ele e falo, véi, tira essa porra aí que eu já falei pra você não fazer isso, desgraça. Eu trato ele nesse nível, tá ligado? Caralho. Isso é um prazer que eu tenho todo dia. É, eu dar umas repreendidas fodidas no Suede por causa de cagada que ele faz é muito da hora. Eu me sinto tão leve depois. É, porque todos temos que ter o nosso bode expiatório. É claro. É. Spoiler. Porque assim, a gente não pode... Suede, tipo, que você tá coçando a cabeça? A gente não pode oprimir o podcast, senão o povo vai alegar racismo. Verdade. Então a gente agride o judeu. Verdade. Porque o Suede, ele tem mó jeitão judeu, gente. Eu só tenho. Falta botar o kipá. Exatamente. É. Se pá. Eu falei se pá. Já esperando vir isso. E é isso aí, tem mais um minuto e pouquinho. Para o fim do mundo. Ali, Pedro. Toda a sua vida o que, caralho? Kipá, hein? Nossa, que pai. Nossa, velho. O cara não dá nem pra ver esse daqui. Esse é o pequeno prazer do Suede. Fazer piada. Idiota. Que a gente... Pode pá em Suede. Primeiro, a gente vai sentir vergonha alheia. Vergonha alheia não é um prazer. E depois a gente vai rir dele. Não com ele. É, o prazer do Suede é o mesmo prazer que um homem bomba tem. Exatamente. Mas ó, gente. Que estraga a vida dos outros. Gente. Estamos aí quase, ó, já agendamos um podcast com um tatuador. Oh. Olha que bacana. Ah, a gente trabalha com humilhante também? Exatamente. Vai gravar um podcast com um tatuador. Pra você que tem vontade de fazer uma tatuagem, mas não tem coragem, o cara vai vir aqui, vai explicar a parada da tatuagem, vai falar, né, sobre algumas aventuras que ele teve, digamos assim. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história da tatuagem, certo? E eu digo que ele tem um nome de Homão da Porra. Homão da Porra. Qualidade. Qual é o nome dele? Ah, não sei. Pedro. Vocalista da Ivia também, certo? Ó. E eu acho que a gente vai chegando ao fim. A gente tá quase chegando ao fim. Tem que falar que vai chegar ao fim, só pra... Né? A gente vai preencher mais uns segundos aqui. Ó, gente, deem ideia aí pra enrolação de fim de cast. Exato. É. O que a gente pode fazer no posso fim do cast? Posso contar uma piada? Não. O que você quer que a gente faça? Ó, estou sentindo a música aumentar. Tá indo vindo, quase lá. Tá vindo. Vai lá. Ó, é que tá... Puta, eu coloquei muito devagar pra música subir. Tá, é. Tá subindo. Tá indo. Tá se aproximando. Dogão é mal. Uau, dogão é mal. Uau. Caraca, eu queria estar de fone. É mal. Se fudeu. Subiu. Dogão é mal. Não, ainda não terminou de subir. Pera lá. Cara, dogão, velho. Dogão é muito bom, velho. Queria estar ouvindo essa música. Pera lá. Pera lá. O que você tá achando? Pera. Acabou. Tchau. Tchau. Peraí, o que tá tocando? Tá tocando o pessoal. Ei, Babadeno, baradão, babadeno, baradão. Hermínio Félix. Hermínio Félix. Era pra tô tocando o Rick Astley, mas tudo bem. Vocês vão escutar o Rick Astley depois do Hermínio Félix, ok? É nóis, falou. Tu tá louca balançando com bombom. Ah, ah, com bombom. Ah, ah, ou vai malandra. Ah, ah, tu tá louca balançando com bombom. Se prepara pra jogar o bumbum. Vá, vá, vá. Vambora, bom. Bom bom bom bom bom bom bom bom. Vamos lá, vai. Bom bom bom bom bom bom bom. Eita, eita, vai. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Vai jogando esse bumbum, vá, vá. Bom bom bom bom bom. Não balança, eu quero ver, vem, vem. Ele desce, rebola, gostoso, empinando, me olhando, te prego de jeito. Sinto uma saia embrasando com jeito, é taca, taca, taca, vai. Desce, rebola, gostoso, empinando, me olhando, te prego de jeito. Começa embrasando contigo, ataca, ataca, ataca, vai! Não vou mais parar, cê vai aguentar. Não vou mais parar, cê vai aguentar. Vambora, ô oh, vai malandra, ah, ah. Tu tá louca balançando com bumbum, ah, ah. Com bumbum, vambora! Ô oh, vai malandra, vai malandra, vai malandra, vai malandra, vai malandra, vai malandra, vai malandra, vai, vai. Balança essa porra. Essa porra balançando, vá, vá, vá. Quando fala pra bater no paredão, todo mundo tá dançando. Vá, vá, dança, vá, vai, quicando. Vá, vá, dança, vá, vá, dança. Vá, vá, quicando, vá, vá. Meta, meta, meta, meta, meta, meta, meta. Ô, vai, malandra, ah, ah. Tu tá louca balançando com bumbum. Ah, ah, com bumbum, ah, ah. Ô, vai, malandra, ah, ah. Tu tá louca balançando com bumbum. Se prepara pra jogar o cupozão, vá, vá. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom meta meta vai bom bom bom bom bom bom bom bom bom balançando balançando vá vá bom bom bom bom bom bom bom bom no balanço vai e desce rebola gostoso empinando me olhando te pego de jeito se começar embrasando contigo ataca ataca ataca desce rebola gostoso empinando me olhando te pego de jeito se começar embrasando contigo ataca ataca. Não vou mais parar, cê vai aguentar. Não vou mais parar, cê vai aguentar. Vambora, ô vai malandra, ah, ah. Tu tá louca balançando, vai balançando, vai balançando, vai balançando, vá, vá, vá. Ô vai malandra, ah, ah. Tu tá louca balançando.